mandou uma excelente noite, Web 6746, tá ciente na informação Eco. Boa noite, 6746, desça para o nível, desça para 2000 pés, ajustado em 10, 14, reposte no bloqueio do NDB Salvador. Ciente 2014 vai reportar no bloqueio, Web 6746, pode voar direto Salvador? Estou nativo.